Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde aos locutores em estúdio. Boa tarde. Ao longo do programa, vamos ouvir a boa sugestão musical, como é hábito, do João Oliveira. Adele Lowry Blue Atkins, mais conhecida como Adele, é uma cantora, compositora e multi-instrumentista britânica, nascida em Tottenham, Londres, e criada na sua cidade. Vencedora de 10 Grammy Awards, 4 Brit Awards, um Golden Globe Award e um Oscar. Alcançou o auge da carreira ao lançar o álbum 21, com o qual bateu vários recordes e dominou as paradas de sucesso dos Estados Unidos e Reino Unido, com o single Rolling in the Deep. Ryan Tedder, produtor que também trabalhou com Adele em 21, revelou em uma entrevista que, em seu terceiro álbum, Adele está fazendo o melhor som em relação aos seus dois últimos álbuns, 19 e 21, que ela está em seu melhor momento e continua a ser a sua artista favorita do mundo. Em janeiro de 2014, os compositores Phil Collins e Diane Warren afirmaram ter escrito canções com Adele para o sucessor do 21. Agora foi lançado o álbum 25, terceiro álbum. Como primeiro single foi confirmado Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Home. Hello from the outside. precisamente, vamos começar com uma notícia de âmbito local, uma boa notícia, não é assim, Inês Garcia? É verdade. Esta semana trago uma notícia de âmbito local, que consiste no facto de Oliveira do Hospital ter sido considerada uma das autarquias mais familiarmente responsáveis do país. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital foi considerada uma das autarquias mais familiarmente responsáveis do país. Este reconhecimento foi tornado público pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, no dia 5 de outubro, e resulta de um inquérito feito pelo Observatório às autarquias portuguesas, em que foram analisadas as políticas de famílias dos municípios em 11 áreas de atuação. Fruto desta distinção, feita por aquele observatório a 41 municípios portugueses, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital vai agora receber, dia 18 de novembro, numa cerimónia que decorrerá na sede da Associação Nacional de Municípios em Coimbra, a bandeira verde Autarquia Mais, Familiarmente Responsável 2015. A atribuição deste galardão ao Oliveira do Hospital resultou da avaliação feita pelo Observatório a todo um conjunto de políticas familiarmente responsáveis que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem vindo a implementar nos últimos anos. Reconhecido agora a nível nacional como um município amigo das famílias, sublinha-se que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital aprovou também este ano, no âmbito das políticas familiarmente responsáveis, uma redução no IMI para as famílias com filhos. Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, a atribuição de mais este prémio é o reconhecimento e a certificação de um conjunto de políticas municipais. Se a Câmara Municipal é agora considerada como uma das autarquias do país mais familiarmente responsáveis, isso quer dizer que o Executivo Camarário tem direcionado a sua gestão para a resolução das necessidades e problemas concretos das pessoas. Quer dizer que as pessoas, as famílias, são a primeira prioridade em Oliveira do Hospital, sublinha o autarca. Muito bem, estamos no interior, precisamos de políticas que fixem as pessoas e esta será uma, ainda bem, estamos no bom caminho. Vamos falar de gatos, em Nós e os Animais hoje, não é assim, Inês? É, hoje vamos falar sobre os mitos e verdades do universo dos gatos. Muito bem, quem tem gatos, quem quer adotar gatos, muita atenção. Exatamente. O universo dos gatos desperta a curiosidade de muitas pessoas, afinal, eles são independentes e apresentam muita personalidade. Para quem já tem um gatinho ou está a pensar em ter um, é muito importante entender quais são os seus hábitos, os mitos e as verdades sobre eles. Muita gente que não conhece o universo dos gatos e pensa que eles não gostam de carinho, são ingratos e solitários, a verdade é que os pichanos apresentam personalidade parecida com a de uma criança de 2 anos. São curiosos, espertos, que querem descobrir o mundo sozinhos, mas nem por isso rejeitam carinho. Os gatos têm 7 vidas. Esse é provavelmente o maior mito. Os gatos vivem em média 5 anos, mas podem viver ainda mais se forem bem alimentados, castrados e levados ao veterinário periodicamente. Nada de 7 vidas. É preciso cuidar muito bem deles. Os gatos vivem melhor que os cães? Verdade. Todos os felinos têm um instinto natural de caça. E com os gatos não poderia ser diferente. Eles têm uma visão e audição extremamente apuradas. Por isso, conseguem ver e ouvir coisas que os humanos naturalmente não conseguem. Os gatos são interesseiros e traiçoeiros. Esse é outro grande mito que é propagado por pessoas que nunca conviveram com um gatinho. Geralmente, eles apegam-se mais a uma pessoa da casa e são muito companheiros. São apegados à casa, mas adaptam-se facilmente a outro ambiente, ou seja, eles ficam na casa por gostar dos donos. Os gatos são indiferentes. No universo dos felinos, é comum acreditar que eles são indiferentes aos carinhos, mas a verdade é que eles precisam de afeto e atenção. Diferente dos cachorros, os gatos demonstram afeto de uma forma mais delicada, como escolher o lugar para dormir, perto da cama dos donos, por exemplo. O ronronar significa que eles estão felizes? Verdade. Esse é um dos segredos dos gatos. Eles só ronronam quando estão felizes, à vontade, com os donos e com uma sensação de serem amados por eles. Gatos odeiam água. Depende do gato. Algumas raças, como o Maine Coon ou o Turkish Van, adoram. Tanto que na falta de um rio ou lago, se enfiam debaixo de torneiras e dentro de banheiras. Para outras raças, é tudo questão de costume. É bom relembrar que são animais muito higiênicos. E mesmo os que não gostam de água estão sempre a lamber-se para ficarem limpos. Os gatos caem sempre em pé? Este é um dos mitos que deram origem à história das 7 vidas. mas a queda precisa de ser de uma distância mínima de 60 cm do chão para que eles consigam virar-se a tempo. E se for de uma altura muito grande, mesmo caindo sobre as quatro patas, podem magoar-se. Gato preto dá azar. Isso é uma lenda contraditória. Em boa parte do Ocidente, a partir da Idade Média, surgiu a crença de que cruzar com um na rua era azar na certa. No Japão e no Reino Unido, é considerado um bom sinal. Pelo menos para os gatos, pode ser mesmo muita sorte. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos sugere que o gene que dá a coloração preta ao animal também seria responsável por torná-lo imune ao vírus do HIV felino. Muito bem, ficamos a saber aqui os mitos e as verdades sobre os gatos. Exatamente. De facto, os gatos, quanto ao afeto, eu tenho gatos e cães, e portanto, e quem tem, tu também tens, não é? Sim. Sabemos discernir bem que, de facto, um gato não se comporta, obviamente, como um cão. São animais com características completamente diferentes. Reconhecem bem o dono, são afáveis, precisam na mesma de carinho, têm comportamentos, obviamente, diferentes. Quando nós chegamos ao pé do nosso cão, ele fica de forma efusiva a mostrar que gosta de nós, não é? Que está feliz. E um gato é muito mais recatado, encosta-se a nós, vai ronronando, vai-se encostando às pernas, obviamente não faz aquele chamamento efusivo e não mostra o contentamento da forma de um cão, mas obviamente que eles precisam de carinho como todos os outros animais. Muito bem, passemos ao cinema e desta vez a um grande filme, que promete ser um grande filme, não é, Daniel? Exatamente, desta vez vou sugerir As Sufragistas. As Sufragistas é um drama intenso que acompanha a história das ativistas que estiveram no início do movimento feminista, mulheres que lutam pelo direito ao voto. A história da sua luta pela dignidade é comovente e inspiradora. E recentemente pode vê-lo no Dolce Vita em Coimbra e no Fórum de Viseu. Pois, muito bem. Então, recomendo a todos os alunos que neste momento estão no 12º ano e que estudam História. Tem a ver com o contexto, precisamente, de estudo até para o Exame Nacional. Mas também a todos os ouvintes, porque de certeza é um grande filme que se reporta a uma época da história que nos lembra que as mulheres tiveram que lutar para terem os direitos. Direitos iguais ao homem, nomeadamente o direito de voto, que lhe foi negado até ao século XX. É bom lembrar isso mesmo em tempo de eleições para as mulheres não ficarem em casa. Bem, vamos para uma biografia, desta vez uma biografia não de uma figura local, mas de uma figura nacional com relevância na Primeira República. Não sei porquê, mas chama-se aqui muito a história, não sei qual é a razão, mas deve haver alguma. Uma figura proeminente da Primeira República, que foi Presidente da República e que, apesar de não ser um oliveirense, é quase nosso vizinho, porque era natural do Conselho de Penacova, António José de Almeida. Nasceu em Val da Vinha, Conselho de Penacova, a 27 de julho de 1866. Foi um dos mais populares dirigentes do Partido Republicano e uma figura proeminente da Primeira República. Era ainda aluno de medicina em Coimbra, quando publicou no jornal académico Ultimátum um artigo que ficou famoso, intitulado Bragança, o Último, que foi considerado insultuoso para o rei Dom Carlos. Depois de terminar o curso, em 1895, foi para Angola e posteriormente estabeleceu-se em São Tomé e Príncipe, onde exerceu medicina até 1903. Regressando a Lisboa nesse ano, foi para a França, onde estagiou em várias clínicas, regressando no ano seguinte. Montou consultório primeiro na Rua do Ouro, depois no Largo de Camões, entrando então na política ativa com a intenção de fortalecer o Partido Republicano, desmoralizado, tornando-se candidato nas eleições de 1905 e 1906. Em 1906, em plena Câmara dos Deputados, equilibrando-se em cima de uma das cadeiras, pede aos soldados chamados a expulsar os deputados republicanos do Parlamento a proclamação imediata da República. No ano seguinte, adere à maçonaria. A 5 de abril de 1908, é novamente eleito deputado republicano. Os seus discursos inflamados fizeram dele um orador muito popular nos comícios republicanos. Foi preso por ocasião de tentativa revolucionária de janeiro de 1908, dias antes do assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. Posto em liberdade, continuou a sua ação demolidora pela palavra e pela pena, sobretudo enquanto diretor do jornal Alma Nacional. Após os acontecimentos de 5 de outubro de 1910, a sua atividade política intensifica-se. Ministro do Interior, Governo Provisório, funda e dirige o jornal República em janeiro de 1911, separa-se do Partido Republicano e funda o Partido Evolucionista em 24 de janeiro de 1912. Apoia no Congresso a participação de Portugal na Guerra de 1914-1918 a convite da Inglaterra. Preside ao governo da União Sagrada em março de 1916, durante o período da Grande Guerra, acumulando com a pasta de ministro das colónias, reconciliando-se com o Partido Democrático de Afonso Costa. Em 6 de agosto de 1919, foi eleito Presidente da República e exerceu o cargo até 5 de outubro de 1923, sendo o único presidente que, até 1926, ocupou o cargo até ao fim do mandato. Nestas funções, foi ao Brasil em visita oficial para participar no centenário da independência da antiga colónia portuguesa. A sua eloquência e a afabilidade do seu trato fizeram daquela visita um êxito notável. Nomeou 16 governos durante o seu mandato. Vem a falecer a 31 de outubro de 1929, não chegando a tomar posse do cargo de grão-mestre da maçonaria para que tinha sido eleito. Muito bem, Inês Pereira trouxe-nos aqui uma figura muito importante da Primeira República. E agora vamos viajar com a Patrícia Correia até a uma vila muito simpática, que também é aqui nossa vizinha, a Lausanne, não é assim? De 20 a 22 de novembro, visita a 26ª Feira da Castanha do Mel da Lausanne, organizada pela Câmara Municipal em parceria com a cooperativa Lausanne Mel. É uma das mais antigas feiras realizadas no distrito de Coimbra. Destacam-se também pelo facto de ser a primeira a comercializar unicamente mel certificado. Tem-se revelado ao longo dos anos um evento de sucesso e que marca o calendário cultural e gastronómico, pelo prestígio que conquistou e pela qualidade que sempre apresenta. Destinada a promover o mel Serra da Lausanne, produto certificado, bem como os produtos endógenos desta região, castanha, noz e avã, e produtos associados e transformados, licor de mel, aguardente de mel, vinagre de mel, velas de cera de abelha, cremes e sabonetes a partir de mel, geleia real, pó, compotas e doces, licores de doçaria e culinária diversa relacionada com estes produtos. Estas esquinhas típicas, presentes em alguns stands, proporcionam ao visitante a oportunidade de comer castanha assada acompanhada por aguapé ou jurupiga, mas também enorme variedade gastronómica associada, com destaque para a doçaria com mel e castanha. Embora seja uma feira essencialmente mel e castanha, carinham-se vários produtos naturais de toda esta região, fazendo deste evento uma grande manifestação das potencialidades endógenas. Já sabe, no fim de semana de 21 e 22 de novembro, rumo até à Lausanne. Muito bem, e delicie-se com o mel e as outras iguarias que por lá vai encontrar. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Mark Daniel Ronson, Londres, 4 de setembro de 1975, é um DJ, compositor, guitarrista e produtor musical inglês. Vive desde os 8 anos em Nova York e se divide entre Nova York e Londres. Irmão da DJ e cantora Samantha Ronson e da designer de moda Charlotte Ronson. Foi lançar Here Comes the Fuzz e Verson, que lhe deu sucesso mundial. Este último possui a colaboração de artistas como Amy Winehouse, Lily Allen e Robbie Williams, e trabalhou no novo disco de Michael Jackson chamado Mile. Upton Special é o quarto álbum de estúdio Ronson. O disco foi lançado a 13 de janeiro de 2015 no Reino Unido. Desde o seu lançamento, o álbum vem recebendo várias críticas favoráveis dos críticos da música. Uptown Funk foi o primeiro single do álbum, lançado em 10 de novembro de 2014, tendo participação vocal do cantor Bruno Mars. A canção foi um grande sucesso comercial, ficando na primeira posição das paradas musicais da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Bélgica e França, entre muitos outros países. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. My band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Vamos agora tomar consciência ecológica, não é assim, Francisca Rodrigues? Sim. Minha querida, e vamos falar de uma novidade. Agora não é um animal em vias de extinção, foi um animal recém-descoberto. Uhum. Então fala-nos do bichinho. Hoje trago-vos uma nova descoberta de espécie de mamífero em Portugal. Investigadores da Universidade de Trás-dos-Montes e Alto Douro anunciaram recentemente a descoberta de uma nova espécie de mamífero em Portugal, o rato das neves, que vive nas montanhas do Parque Natural de Montezinho, em Bragança. Trata-se de um roedor com longos bigodes brancos, patas posteriores muito desenvolvidas e cauda comprida. É pardo, com tons que variam entre o cinzento e o branco. Esta espécie não é uma praga, concentra-se exclusivamente em regiões montanhosas e é bastante sensível às alterações do habitat. Além disso, com todos os roedores, têm um papel importante na disseminação de sementes. A espécie foi observada no verão de 2014 pelo fotógrafo de vida selvagem Gonçalo Rosa, no âmbito de um trabalho fotográfico de algumas espécies de mamíferos presentes em Portugal. A investigadora Hélia Gonçalves explicou que a equipa conseguiu capturar dois animais que foram libertados depois de registadas as médias biométricas e reconhecidas amostras para análise genética. Os resultados obtidos permitiram verificar que são geneticamente próximos, mas diferentes das populações já estudadas no centro de Espanha. As populações espanholas são classificadas como quase ameaça, que a descoberta pela população em Portugal tem elevada relevância para a conservação deste roedor. Pois é, pois eles estão em extinção, quase em extinção em Espanha, e aqui descobriu-se que também temos cá no Parque de Montezinho, muito bem, no norte de Portugal, ainda bem. Descobrimos o novo roedor pardo, não é verdade? É pardo o bichinho, quando lá chegarem repararão que ele é pardo, entre o branco e o cinzento. E agora passamos para um tema completamente diferente, vamos à política com o Sr. Francisco Carvalho, que desta vez não nos traz política nacional, mas que toca com a nacional porque é uma antiga colónia nossa, Angola. A 11 de novembro, Angola assinalou 40 anos de independência, conquistada após os horrores da guerra colonial, sobrevivente da guerra fratricida que se seguiu. 4 décadas de independência e 36 anos com o presidente José Eduardo dos Santos, o país tenta ajustar-se não só ao impacto negativo gerado pela queda do preço do petróleo, fatia de leão das suas receitas, como às atenções internacionais atraídas pela detenção de um grupo de ativistas, entre eles Luati Beirão. Fruto de uma terceira geração de angolanos nascidos em Angola, foi criado no privilégio de ter um pai no quadro do MPLA, Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e em Economia, em Inglaterra. O duplo licenciado, que voltaria a Luanda, era um homem novo. Integrou-se nas fileiras do ativismo. Enquanto iconoclasta, nome que se apresenta como rapper, ele que se dedica ao género desde 1994, desafiou o antigo padrinho José Eduardo dos Santos. A 20 de junho, foi preso com mais de 12 jovens que liam a obra de Jean Sharp, Da Ditadura à Democracia, uma estrutura conceptual para a libertação, transformada em manual de resistência às ditaduras e guia para as derrubar, e associada à Primavera Árabe. Dias depois, outros dois jovens seriam detidos. Os 15, em prisão preventiva, desde essa altura, seriam formalmente acusados, a 16 de setembro, de prepararem uma rebelião e atentado contra José Eduardo dos Santos. Mas esgotado o prazo da preventiva, ao fim de 90 dias, e sem que o tribunal prorrogasse a medida, os detidos iniciaram uma greve de fome. Nessa forma de protesto, apenas Luati manteve a decisão quase até à morte. O escritor angolano José Eduardo Agualusa refere que Luati Beirão trouxe para a ordem do dia o processo da democratização de Angola e considera que a greve de fome foi uma vitória na luta pelos direitos humanos. O escritor interpreta os recentes acontecimentos como o início do movimento pró-democracia em Angola. Pois, todos nós fomos apanhados por esta notícia nas últimas semanas e todos nós já acho que sentíamos uma certa angústia porque víamos este jovem a definhar a cada dia e temia-se que ele entrasse em processo já de coma e que se aproximava à morte, como todos se lembram, não é? Porque ele já estava 30 e tal dias em greve de fome. Ele finalmente acabou por aceder aos pedidos que a família e os amigos lhe fizeram. No entanto, isto gerou uma onda de solidariedade em todos aqueles que têm espírito democrático, obviamente, porque qual é a ideia que vocês fazem de Angola? Que aparentemente é uma democracia, onde aparentemente há eleições livres, mas a verdade é que José Eduardo dos Santos está no poder, como tu disseste, há 36 anos. Ganhando sempre todas as eleições, partido quase único, MPLA, um dos partidos que lutou pela independência, é verdade, mas há outras, e há outras sensibilidades em Angola. O que é que vocês sabem de Angola, do que se por lá passa? Temos lá uma democracia, temos uma ditadura. Qual é a opinião que vocês têm em relação a este jovem, este e aos outros todos que estão presos? Porque, como sabem, ele saiu do hospital e voltou à cadeia, não é? E está acusado, como todos os outros jovens, de tentarem fazer um golpe de Estado e tentarem derrubar José Eduardo dos Santos. E, portanto, vamos lá ver que pena é que eles vão apanhar quando forem julgados. No entanto, já estão em preventiva há muito tempo, que nem devia ser, porque isto nem está de acordo com a lei. Ora, diga, Sr. Francisco. Eu admito não saber muito sobre Angola, mas do pouco que sei, consigo perceber que Angola não é de todo democrático. Só disse que apenas o único partido que existe é o MPLA, certo? Sim. Pois, e aparentemente há outros, a verdade é que as eleições não têm sido legítimas como devem ser numa democracia. Pois, não há verdadeira liberdade de voto. Não têm voz porque não os deixam ter. Portanto, aquilo será uma democracia, nós estamos longe, podemos dizer isto, se estivéssemos lá não podíamos, porque lá não há liberdade de expressão. Reparem que estes jovens foram presos apenas porque estavam reunidos e estavam a ler uma obra, que obviamente estes jovens são críticos do regime angolano. Reparem que este é um jovem filho de um burguês ligado, de uma classe média alta ligada ao poder. Portanto, é um jovem que podia ter tudo. Além disso, tem duas licenciaturas em duas áreas que devem ser muito, muito importantes para o mercado de trabalho. Trabalha em Angola, para além de ter tirado a economia, tirou engenharia eletrotécnica. Portanto, era alguém que podia estar muito bem, confortavelmente, com a sua família. No entanto, ele abdica disso porque está a ter a ideia de que quer lutar pela independência, pela liberdade de expressão e pela verdadeira democracia do seu país. Inês, qual é a tua opinião? Eu, tal como muitos portugueses, tenho a ideia de que Angola é um país de contrastes. Ora existe muita pobreza, ora existe muita riqueza, respectivamente, no povo e nas elites. A minha ideia é que Angola vive numa democracia fantasiada. Ou seja, na teoria, existe uma democracia, as pessoas têm outros partidos por onde escolher e votam. No entanto, na prática, ambos é sempre o mesmo que ganha. Exato. É manipulado. As eleições são manipuladas, claro. Pois tens toda a razão, é uma democracia fantasiada para sermos simpáticos. para não chamarmos diretamente aquilo uma ditadura. Aliás, não sei se viram na comunicação social que foi recentemente publicada uma obra de um professor da Universidade de Oxford, que é português, o Dr. Ricardo Soares de Oliveira, e que recentemente publicou uma obra que tem esta designação, que provavelmente poderá ser muito boa leitura para qualquer um de nós, que é Magnífica e Miserável, Angola desde a Guerra Civil, até aos nossos dias. E, portanto, ele faz a perspectiva do que tem sido Angola nestes 40 anos de independência, que se completaram precisamente a 11 de novembro. Inês, qual é a tua opinião? Achas que Angola... Já foste alguma vez a Angola? Não. Nunca fui a Angola. Nunca. Nem estás assim muito motivada para ir. Não. Enquanto este quadro... Acalmar. Eu acho que estes homens são verdadeiros ativistas. Porque... E heróis. Heróis. Porque o que eles... nós temos de pensar que a história faz destes momentos. Temos na nossa história o 25 de Abril, em que também não tínhamos liberdade, de expressão. Houveram pessoas que deram voz a um povo... E temos de olhar para o dia de hoje, não conseguimos. Portanto, provavelmente, se tivermos fé, o povo africano que acredita que as coisas podem mudar, realmente as coisas podem ser diferentes. E estas pessoas têm, nem toda a gente tem a coragem de fazer o que eles estão a fazer. Especialmente o Luati Beirão, que pôs a vida em risco. Exatamente, porque eles estão a abdicar da própria vida. Porque exato. Lá há pena e de do morte. Conforto que podiam ter. Exatamente, lá há pena de morte. Portanto, eles estão a sujeitar-se a muitos riscos. E é de louvar isso. Mas tens razão num aspecto. Isto pode ser um momento de viragem. Exatamente. Porque o mundo virou-se para Angola. Exatamente. E percebeu que há um problema político em Angola, que toda a gente sabia que existia. Claro. Mas que se vai fingindo que não se vê, até porque convém ter negócios com Angola. Só que Angola, nos últimos tempos, também entrou em crise, devido à descida brusca do preço do petróleo. E o grande ouro negro de Angola era, de facto, o petróleo. E, portanto, os problemas económicos avolumaram-se. No entanto, de facto, os focos viraram-se para Angola. E isso é muito mau para o Dr. José Eduardo dos Santos. A Inês também referiu um aspecto muito interessante, que é... Em Angola é um país de contrastes. Temos uma elite ligada ao poder muito rica, cada vez mais rica. Lembro-vos que a doutora Isabel dos Santos, filha do doutor José Eduardo dos Santos, presidente de Angola há 36 anos, tem uma das maiores fortunas do mundo, que conseguiu em pouco mais de 20 anos. Portanto, como é que ela a conseguiu? À custa dos diamantes, do petróleo, do ouro angolano. Obviamente que não é distribuído pelo comum dos mortais que vivem em Angola, que passam todo tipo de necessidades. Claro que podemos dar um nome que é muito feio, que também se passa na nossa sociedade e na nossa política, mas que lá é extraordinariamente exacerbado, que se chama corrupção. Os níveis de corrupção em torno do governo de Angola são elevadíssimos. E, portanto, é isso que faz que tenhamos ali uma elite que se perpetua no poder porque lhe interessa e controla tudo, inclusivamente quer controlar as mentes. E estes jovens são jovens corajosos que, de facto, abdicam do seu conforto, arriscam a vida... E vamos ver como é que este processo continua. Mas que o governo de Angola tremeu. E tremeu à conta da coragem deste Luati Beirão. Muito bem, trouxemos aqui um bom exemplo. Vamos agora para um momento mais soft. Não sei se será, porque a nossa Inês Pereira desta vez traz-nos uma sugestão de leitura que vai fazer tremer alguns dos nossos ouvintes, que se chama o Crime do Padre Amaro, do nosso Essa de Queiroz. É uma obra... que durante muito tempo esteve proibida, porque se considerava que era contra os bons costumes, e dos bons costumes dos jovens e da igreja, etc. e tal. Mas hoje, como temos liberdade de expressão, felizmente vivemos em democracia ainda, e portanto ainda podemos ter opção de ler aquilo que entendemos, e nomeadamente ler aqui o Essa de Queiroz, crítico da sua época, porque o Essa de Queiroz, no século XIX, criticou muito a sociedade do seu tempo, e portanto ele relatou aqui um bocadinho daquilo que via. Exato. O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, destaca-se na obra queirosiana como um dos títulos de maior controvérsia e incómodo provocou, quer no plano artístico, quer no plano moral, desde logo pela forma desassombrada como retrata um certo lado mais obscuro da classe clerical. Este romance viu a luz do dia num contexto espaciotemporal marcado pela agitação e pelo fascínio intelectual e cultural a que não eram de todo alheios o desabrochar para comportamentos ideológicos, de ruptura e uma certa radicalização de posições. Nesta obra podemos testemunhar um profundo sentido da exigência estética e da ética da criação artística, bem como a concepção do romance como instrumento crítico, numa atitude literária que espelha já um progressivo afastamento do naturalismo. O romance narra a relação amorosa entre a jovem Amélia e o padre Amaro e pode ser entendido, segundo as palavras do próprio autor, como uma intriga de clérigos e de beatas, tramada e murmurada à sombra de uma velha sede província portuguesa. Na sua recusa do romantismo historicista, essa procurou reforçar o real e o presente, princípio de onde não estava ausente uma certa postura de denúncia das sombras que pairavam sobre uma sociedade provinciana e decadente, saturada de hipocrisia. Não foi inocentemente que o autor cruzou as vidas de um padre sem vocação e de uma jovem devota educada na veneração da Batina, um clássico da literatura portuguesa que não pode deixar de reler. Pois, se já o leu, pode voltar a reler. As meninas mais novas ainda não recomendo, obviamente. Esperem mais uns anos, porque podem se escandalizar e não é politicamente correto. As mamães não gostam. Portanto, esperem mais um bocadinho. As meninas mais velhas já podem ler. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Catherine Elizabeth Tudson, conhecida por Katy Perry, é uma cantora e compositora de música pop. Filha de um casal de pastores evangélicos, começou sua carreira cantando em igrejas e chegou a lançar um álbum de estúdio de música do gospel em 2001, intitulado Katy Woodson, mesmo nome artístico usado por ela na época, mas que teve suas vendas canceladas devido ao fechamento da Red Hill Records, gravadora responsável pela produção do álbum. Mudou o nome artístico para Katy Perry porque havia uma atriz, nessa altura, de nome Kate Woodson e não queria que confundisse o nome com a atriz, e o seu estilo musical foi para pop rock. Ela conheceu o produtor Glenn Ballard e assinou com a Island Def Jam Records em 2004, gravando um álbum chamado Katy Perry, também conhecido como Diamonds, mas foi cancelado antes do seu lançamento. Em 2005, ela assinou um contrato com a Columbia Records e gravou com o grupo The Matrix um álbum com o mesmo nome, mas, inesperadamente, alguns dias antes do seu lançamento, o álbum também foi cancelado. A cantora assinou com a Capitol Records em 2007 e, no ano seguinte, finalmente lançou o seu primeiro álbum de estúdio de música pop e rock, One of the Boys. O primeiro single do álbum, I Kiss Other Girl, ficou na primeira posição das paradas musicais da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido, tornando-o no primeiro hit de sua carreira, apesar de tornar-se mundialmente polémica. Por isso, é o quarto álbum de estúdio da artista musical americana Katy Perry. Seu lançamento ocorreu no dia 17 de outubro de 2013, através da Capitol Records. Roar, o primeiro single do material, fez a sua estreia nas emissoras radiofónicas 10 de agosto e dois dias mais tarde foi disponibilizada para venda virtual no iTunes Store. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger. Passemos agora ao desporto motorizado com o Pedro Andrade e acho que ele vai dar uma grande novidade. Já não é novidade, mas pelo menos é uma grande notícia, que é a vitória de Miguel Oliveira, recentemente neste fim de semana, que sagrou vice-campeão do mundo de Moto3, não é assim, Pedro? Sim. Quem é este rapazinho? O que é que tu conheces dele? Então, é um jovem de 20 anos que começou desde muito novo nas corridas de motas e que agora está no Moto3 e para o próximo ano estará no Moto2. E ao que parece, foi por muito pouco que ele não conseguiu ser campeão. Cerca de 5 pontos, penso eu. Muito bem, quer dizer, para a próxima ele chega lá. Já não será de Moto3, poderá ser pois, de Moto2. É mais talvez. Difícil a prova. Não, a diferença entre Moto3 e Moto2? Acho que somos leigos. A potência das motas, mais ou menos. A principal. É maior. Sim. Muito bem. No próximo ano já estará em Moto2. Sim. Sim, senhor. Tens que explicar estes pormenores. Tu é que sabes disto. Vamos lá então a todas essas notícias. José Pedro Fontes tornou-se pela primeira vez campeão nacional de rallies, ao garantir o segundo lugar no Rally do Algarve. À sua frente terminou Ricardo Moura, que também lutava pela vitória do campeonato, mas não conseguiu recuperar os 8,5 pontos de desvantagem. A fechar o pódio ficou Carlos Martins. Após fazerem o melhor tempo na qualificação e uma corrida muito difícil pelo seu formato inédito nas competições nacionais, o time Nova Drive reclamou mais um título. Com uma dupla vitória no final das duas horas de prova, realizada no Autódromo do Estoril, Francisco Abreu e Armando Parente sagraram-se assim os novos campeões nacionais de velocidade. Jorge Lourenço aproveitou a pole position para comandar a corrida até ao fim, acabando em primeiro o Grande Prémio de Valência, tornando-se novamente campeão do mundo de MotoGP. Sendo este o seu terceiro título, atrás de si ficaram dois compatriotas, Marco Marques em segundo e Dani Pedrosa em terceiro. Valentino Rossi, que também lutava pela vitória do campeonato, fez uma recuperação até ao quarto lugar, mas não chegou para conquistar aquele que seria o seu décimo título. Destaque para a prova de Fórmula 1 que irá decorrer este domingo, no Brasil, e também para o Race of Champions, no dia 20 e 21 em Londres, que irá contar com pilotos como Jason Button, Daniel Ricciardo, Peter Solberg, Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Suzy Wolff, Jason Plato, Sebastian Vettel, Jorge Lourenço, entre outros. Rádio Boa Nova. Espetacular. Iniciamos as notícias do agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital. Integrado na comemoração do Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro, a equipa de saúde escolar realizou e vai realizar um conjunto de ações de sensibilização sobre o tema, nos dias 11, 14 e 18 de novembro, em várias escolas do nosso agrupamento. Informa-te e participa. Eu espero que aqui não haja ninguém que padeça desta doença. A verdade é que é uma doença que tem estado a aparecer muito em jovens da vossa idade. Portanto, há que estar alerta e se alguém tem dúvida relativamente a esta questão, deve dirigir-se às enfermeiras que vão estar nas várias escolas e saber informação sobre a diabetes, que é mais uma das doenças do nosso tempo. Ainda no âmbito da saúde. Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno. No âmbito do Programa de Educação para a Saúde do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, foi criado recentemente o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, que no ano letivo 2015-2016 se encontra a funcionar no Pavilhão D, na Sala 1, portanto, da Escola 7. Neste gabinete, os alunos têm acesso a um atendimento gratuito, anónimo e confidencial, realizado por profissionais, por enfermeiras e por professores, isentos de preconceitos. Neste espaço, os alunos poderão falar acerca dos seus desejos, angústias e dúvidas. Esta equipa pode lidar e ajudar, por exemplo, relativamente às emoções e afetos, à sexualidade, acesso aos métodos contraceptivos, às mudanças no corpo durante a adolescência, o modo de ser de cada um, a forma como os alunos se relacionam com os outros, comportamentos de risco, prevenção de problemas. Este gabinete de informação e apoio ao aluno funciona, para além da escola sede, também nas escolas da Cordinha, de Lagares e da Ponta das Três Entradas. Os meninos têm conhecimento que este gabinete entrou em funcionamento? Alguns têm, outros não, verdade? Verdade. Sim. Ainda nenhum de vocês se correu deste gabinete. Mas, provavelmente, ao longo do ano, será útil que vocês passem por lá para tirarem as vossas dúvidas. Vocês estão os mais novos e os mais velhos já não estão tanto, mas os mais novos estão numa fase de muitas mudanças a nível físico, porque tem que ver, obviamente, com o período da adolescência. E, portanto, há muitas dúvidas que às vezes os meninos têm. Há por vezes comportamentos de risco que se têm nesta idade, portanto convém passar pelo gabinete, onde estão pessoas que vos ouvem e que vos esclarecem, e nada fica registado, ninguém vai relatar a ninguém que vocês estiveram por lá e que fizeram e que puseram essas questões, porque há dúvidas que vocês com certeza terão e gostarão de tirar, não é assim, Inês? Parece-te útil este tipo de gabinete? Parece muito útil, até porque já existiam algumas ações deste género que na nossa escola, só que eram, imaginemos, para as turmas. Uma turma inteira assistir a uma palestra. E às vezes notava-se algum constrangimento das pessoas porem algumas questões. Porque estavam ao pé dos colegas, não se sentiam muito à vontade. Agora, sendo algo que é privado, anónimo, acho muito bem. E vai, obviamente, com um método de prevenção de uma série de questões. Uma série de questões, de se contraírem doenças, por exemplo, de se tirarem dúvidas relativamente às mudanças que o corpo tem na adolescência, a forma de se relacionarem com os outros. Às vezes nós temos muitos alunos, temos o famoso bullying, não é? Às vezes em algumas situações que infelizmente acontece, não situações de elevada violência, felizmente não temos, mas por vezes algumas questões de integração, de dificuldade de integração de alguns alunos na sala de aula, tanto no básico como no secundário, e portanto é o momento de chegarem até aqui, por vezes alguns precisam de ajuda, e tirarem as vossas dúvidas. Portanto, estejam à vontade quando quiserem, as pessoas que estão por lá com certeza que gostarão até de ter, obviamente, a participação dos jovens. Passemos a um tema completamente diferente. Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, organizada em colaboração com o Ministério da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude e outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas da atualidade. Sendo que nesta edição 2015-2016, os temas em debate são os seguintes. Para o ensino básico, racismo, preconceito, discriminação. Para o ensino secundário, Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções? Participa. Convida os teus colegas a constituir uma lista de 10 elementos que deve conter nome, ano e turma dos candidatos. Cada lista deve apresentar as suas medidas, no máximo 3, que correspondem à tomada de posição em relação ao tema. Cada medida deve ser acompanhada de um argumento que a fundamente. Para qualquer esclarecimento, devem contactar os professores do Clube Europeu, Célia Lourenço, Fátima Antunes, Fátima Coceiro e Luísa Azedo, e devem consultar a página da escola, onde também têm informação, ou então o endereço http://www.jovens.parlamento.pt. O cronograma das ações do Parlamento dos Jovens será o seguinte. A entrega das listas e das medidas deve acontecer até ao dia 14 de dezembro. A campanha eleitoral vai decorrer entre 11 e 12 de janeiro. As eleições serão no dia 14 de janeiro e a sessão escolar, quer do básico, quer do secundário, serão no dia 22 de janeiro. Eu sei que tenho aqui meninos no Clube de Rádio que estarão prontos para participar no Parlamento dos Jovens. Alguns até já participaram em anos anteriores. Temos aqui uma lista ou mais do que uma do básico, é, Inês? É, sim, é só uma. Lista A já. Se for a primeira a entrar, vai ser a lista A. Tu já tens 10 elementos na tua lista? Já, até já temos... 19. Mais? 19. 20? Ótimo. Sabes porquê? Porque temos duas listas. Nem mais. E na nossa turma também há outra lista. Ótimo. Quantas mais, melhor. Duas listas. Ótimo. Se têm 20 elementos, dá duas listas. Sim, porque assim, quanto mais listas tivermos, melhor. Porque isso vai promover o debate, vai suscitar mais discussão. Além disso, o vosso tema é interessante. Racismo. Racismo, preconceito e discriminação. Sabem que esta escolha destes temas está muito relacionado com as propostas que os alunos, que ano passado participaram, fizeram. Sim, sim. Mas também está relacionado com uma situação que nós temos aqui falado, que é a crise de refugiados. É óbvio que isto vem muito a propósito desse tema. Portanto, acho muito bem. Uma recomendação aqui que, quando fizer organizarem as listas, devem colocar nos primeiros lugares da lista, pelo menos nos primeiros 5 ou 6, aquelas pessoas que acham que têm mais capacidade para falar em público, têm mais capacidade de argumentação e que querem mesmo muito participar. Porque quando se sujeitam a eleições, e havendo muitas listas, que provavelmente no básico já têm acontecido, porque nós agora somos uma mega escola, portanto vamos ter muita participação listas também da Escola da Cordinha, da Escola de Lagares. E, portanto, vamos ter várias listas e isto vai fazer com que depois, só a lista vencedora é que vai eleger todos os deputados, as outras não. Portanto, tem isso em consideração. Relativamente ao secundário, cujo tema é, curiosamente, muito ligado a algo que nós temos andado aqui a falar estes anos. Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções? Hoje, numa turma onde eu estava a ler esta informação, os alunos disseram, o tema do secundário não é muito apelativo. Se vocês pensarem bem, este tema tem muito a ver connosco. Nós estamos no interior. O interior cada vez mais desertificado. O nosso concelho tem andado a perder população. Porquê? Porque os jovens vão, eu até lhes disse isso. Eu estou há 18 anos nesta escola, a maior parte dos jovens que passaram pelas minhas turmas, que se licenciaram, que já são mestres, que já tiraram doutoramento, alguns deles, não os vejam em Oliveira do Hospital. Portanto, eles não regressam. Os nossos jovens, na maior parte deles, não regressam. Há que criar, então, condições para estes jovens ficarem por cá. Portanto, é isso que se pede aos meninos de secundário, Sr. Francisco, menina Patrícia, menina Inês, menino Daniel. O Daniel já sei que está numa lista. Eu já ouvi dizer que o Daniel está numa lista e muito bem, porque é um rapaz que gosta de discutir ideias e é o lugar para isso. Rádio Boa Nova. Olá a todos, eu sou o João Desator e o meu nome e o nome dos atores, meus colegas, queremos mandar abraços e beijinhos aos alunos da Escola do Meio e um grande agradecimento a eles pelo apoio que nos têm dado. Sou do tempo que lembro passar esse tempo esfolado no quintal, de girar o peão e destruir o jornal, sentado no chão, a palma e meio da televisão, todos a sofrer, sentidos na obrigação de verem o que eu estava a ver. Ligava o rádio e o leitor de cassete. Ver em VHS na mão Kit-Kat, suplicando, vagando beicinho por amor. Na idade dos inquietos esfolam joelho no alcatrão. Ter pokebola no bolso, a bitola. Quer falar e quer saudar esse tempo. Arrancava etiquetas das calças, fingia ser herói. E nas noites mais calmas empurrava os lençóis, atento ao armário na chegada dos papões. Vestia o escudo e espada para desviar os vilões. Ligava o rádio e o leitor cassete. Ver a VHS na mão Kit-Kat, suplicando, vagando beicinho por amor. Na idade dos inquietos esfola o joelho no alcatrão. Pokébola no bolso, a bitola. Quer falar e quer saudar esse tempo.